Pero ya después son 3, 5 de ellas. Sonos 27, Libra, à esquerda, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, obrigado, boa noite. Boa 9027, boa noite, aciona identificação, autorizada a chegada do TIP 1 no Bessa para 4 mil pés. O ajuste é 012. TIP 1 para 4 mil e 12. O Condor, bom dia, azul 4959. Lima. O azul 4959, senhor, cuidado com a Delta, Ilhéus, nível 1940. Vamos. Valeu. Azul 4959, protocolo. Na escuta, prossiga. Azul 4959, autorizado Ilhéus, nível 1140, UISC 33. A rota saída Coral 1 Bravo, primeira curva à esquerda, base da colagem 28, transponda 5430. Senhor autorizado, 1940 Ilhéus, UISC 33, Coral 1 Bravo na saída curva à esquerda 28, 5430, transponder, o 4959. Fechamento correto, ponto puxo, 4959. Manda. O Nuno 92, autorizado Recife, UPS Luno 7, nível 370, saída Aron, transição Aracaju, com curva direita após decolagem, na 28, transponder 5501. Recife 370, UPS Luno 7, Aron, curva direita, transição Aracaju, pista 28, 5501, Bono 192. Porta pronto, puxa, o Uno 192. Porta o Uno 192. 592, prossiga. Possibilidade de boa posição, o Prim para levar de uma formação aqui na proa. Autorizado, o Prim, Gona 592. Diretor Prim, Gona 592, muito obrigado. Descendo 050. Gol 9027, autorizado Serra Verde 362, desça para 25000 pés, o ajuste no 012. Autorizada a final linha Sexo e reposta habilizada. Vai chamar estabilizado o 9027. Boa noite, Gol 9041. Com informação Delta, portão 8, autorização para Vitória. Gol 9041, Vitória, autorizado via Pesulo 44, nível 360. Saída Sambo 1, transição Dóquio. Primeira curva à esquerda, após a colagem, transponda 5476. Sente, autorizado, Vitória, via Pesulo 44, nível 360. Saída Sambo 1, transição Dóquio. Curva esquerda após, transporta 5476. Fechamento correto, ponto puxo, gol 20, gol 904. Passará gol 904, gol 904. PLS, gol 0927. Rua 9027, ciente, completa o procedimento com torre, 118, decimal 95. 295. Bono 592, reduzo velocidade para 200 nós, isso para 2500 pés. Autorizado LS, setor pistola 28, reporta estabelecido. Ok, reduzindo, 2500, reportar estabilizado. 1012, confirmado. Afirmativa. 9027, autorizado pouso pista 28, 200 graus, 0,5. Ele pouso no 9027. Estabilizado o localizador. 592, torre 98.95. 2895, gol 597. 2, autorizado táxi via parte 3, reporta para ingresso naquilo. Via parte 3, reporta para ingresso naquilo, bom nome, 95. Solo 5-1, livre à esquerda, taxi alfa, reporta as 2 Juliette. Juliette vai reportar. Boa noite, Torre. Gol 592, estabilizado LS, passando 364. Gol 1592, tráfego avistado, autorizado pouso pista 28, 22, 20 graus, 079. Livre pouso pista 28, Gol 592. Informações. Gente, da presente, desse mantém o nível de voo 130, Gol 1172. 130, 172. Controle azul 9090, passa 230. Azul 9090, senhora, identificação autorizada, chegada TPP 1, desça e mantenha o nível de voo 200 em princípio. 200, azul 9090. Azul 9090, tráfego 2014 milhas, 1 nordeste, cruzando o nível 200 em descer até o nível 130, Boeing 737. Gente, o 9090. Boa noite, Gol 8-2. Gol 8-2, o senhor identificação, voo Etobog para interceptar a chegada TPP-1, desça e mantenha o nível de voo 210 quando... 210, vai para a Mog, o Gol 8-2. Prim, Gol 972. Quem chegou no 972? Azul 9090, reduz a velocidade para 250 nós. É que será a redução, solicitou a uma hora atrás para reduzir. Voo 1172, desce e mantenha nível de voo 120. TEP 20, voo 1172. Voo 9090, desce e mantenha nível de voo 190. 190, 190, 190. Separa 28, pronto. Tira aí a faixa com a estrada 28 e voo 1192. TPP, 1972, devido ao sequenciamento, condições de manter a presente velocidade até mais próximo à posição OPRIM, até mais próximo através de OPRIM. Tempo, agora 972. É. Índia, parte 1, parte 3, posição 5, Romeu, previsto, ficar tendo a sinalização no solo. Azul 9090, autorizado nível 1970. 170, 9090. 1892, desse mantém o nível de voo 140. 140, voo 1892. Voo 1972, desse para o nível 050. 050, voo 972. Cruzado nível 150. 150, não vê. Azul 9090, desse mantém nível 0620. 0620, o 90 não vê. Voo 1812, desse mantém nível 120. 120, 1812. 1172, cancelado as restrições, descer para 2503, ajuste no 092, autorizado LS, X8, pista 28, reporta estabilizado. 2500, vai chamar estabilizado, 1172. Volume 92 autorizado, linha de colapso 28, vento 190 graus 08. A linha de colapso 28, volume 92. 2. É que vamos 198 no 2. Gol 1172, confirme a pro que está mandando? Repito. Enche. Autorizado o voo na pro do ser Vitor 363, gol 1172. 363, 18, 1172. Valor approach, good evening, at China 1910, crossing by level 77. Argentina 1910, call identification, with the speed to 250 knots, number 4 on approach, 7 maintains at level 130. Okay, we use speed to 250 knots, with intensity at level 130, and we are flying now, depth 6-1 arrival. Affirm, Argentina 1910. Autorizado, passando a carga, gol 904. Gol 1192, decolada 859, controle de Salvador, 119, decimal 8. 198, obrigado, senhor. Tenha um bom dia. 090, desça, mantenha 4000 pés, ajuste no 092. 092, 4000 pés, o azul, 9090. Bom dia, gol 1192, decolou na sua escuta. Olá, 192, bom dia, contato radar na decolagem, saída Aron, nível de voo 370. Aron 370, obrigado. Passa autorização, João Pessoa? Afirmo, 3520 autorizado, João Pessoa, via Pesoluno 7 Recife direto, nível 370, saída Aron, transição Aracaju. Primeira curva direita, transponder 5507. Autorizado João Pessoa 370, Brasil 97 Recife, fala na Aron, curva direita, direto da Caju, acima 5507-3520. Confirma só transponder 5507 a porta posto 3520. 5507 a porta pronta. Vou reportar chuva leve a moderada nos primeiros, no primeiro terço da pista, decolagem da 28, ok? Sim. Na pista mais ou menos. Sim, segurança. Cara. Bom, 1172, chuva leve sobre a pista 28. Quem copia a informação, obrigado. 0090, desça para 2500 pés, autorizado ILS 68-28, hoje China 012, a porta estabilizada. 2500 pés, autorizado ILS 68 da pista 28. 1012, hoje o 9090. Estabilizado, gol no 72. Gol no 72, ciente, torre 2895. 95, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol no 812, desça para nível 050. 050, 050, gol no 812. 1172, bom dia. Continua a aproximação, reporta Visoka. A Visoka pista já, gol 1172. Gol 1172, autorizado pouso pista 28. 250 graus, corrigindo. 2200 graus, 059, pista molhada. SVB pouso, 972. Com 0041, para o táxi, 163 da borda, autonomia 3 horas e 30, alterna, Calhão. O 9041, autorizado táxi via Juliette, Alfa, reportante da Delta. Autorizado via Juliette, Alfa, reportará antes da Delta, gol 9041. Deixa eu pensar um pouco o brilho da pista, com o 172. Obrigado. É, ficou muito forte ou um pouco mais baixo, mas seria melhor? Aí tá bom, por enquanto tá bom. Se ficar muito forte, eu te aviso mais perto, né? Obrigado. Com 1812, autorizado voando na prova do serviço 362. Ok, tá fazendo um pequeno desvio, mas já voa. Pro CA Vitor 362, gol no 8, no 8, 1, no 2, SGT 050. Gente. Channel 911, with speech 230 knots. This is 2309, 1910. 1910, turning maintain flip level 120. Don't breathe, check that in. 3 feet, yeah. Turning maintain flip level 110. Turning maintain flip level 110, 1910. Torre, o gol 9041 pode seguir em frente aqui? Afirmo, é porta de Taquilo, o gol 9041. Localizador 28, azul 9090. Azul 9090, torre 2895. 1895, 9090. Pera 9 da Gol, tá que sendo 43 agora, próximo da reta quase, sigo mesmo passar autorizado, puxa o Pantanex. Aí já faz o gol, vai entrar o puxa essa mesmo, ou o Pantanex. Mas por que o gol 9041? O 9041 autorizado, Kilo Alfa, reporta Ponte Espera da Golf, não? Autorizado Kilo Alfa, reporta na Ponte Espera da 2295, ou 9041. Foi Salvador Azul 9090, estabilizado no X-Ray. O 9090, continua a aproximação, informarei pista livre. 9090, paciente. O 1172, solo 07, livre à esquerda, autorizado táxi e Índia. Remota 1-3 do Pátio 1. Sim, remota 1-3 do Pátio 1. O 9090, tráfego obstado, autorizado, pouso 228, vento 180 graus, 049. Flap level, Coast, 24,000 feet, Argentina 1012. Stop. Acero visual 9090. Azul 9090, autorizado, pouso 228, vento 180 graus, 039. Eu me pouso 9090. Alô, 92, ciente, no centro de Recife, ano 26, do sinal 85. Protax 4959, total de 72 a bordo, autonomia de 0310, alterna Porto Seguro. Pedido 72 a bordo aí. Afirma. Azul 4959, autorizado táxi via Kilo Alfa, ponte espera da 28, é ponta pronta. Kilo Alfa, ponte espera da 28, 4959. Livra na Charlie, taxi Índia, parte 1, parte 3, posição 2, Lima, previsto, cateta aceleração do solo. Charlie, Índia, parte 1, parte 3, 2 Lima, posição prevista para o 9090. Sol 9041, ponte espera, 28, pronto. Sol 9041, autorizado a Lema, tem pista 28. Lema, tem 28, 9041. Controle de fronteira politano, uma excelente noite, 138 no meia, informação Delta. 138 no meia, boa noite, sendo identificação, chegada do TPIP 1, desce, mantém nível de voo no 20. 120 na TPIP 1, evitar formações aqui à direita, a partir da presente a gente poderia voar ao PRIM. Autorizado o PRIM, 38 no meia. Obrigado, ao PRIM da presente, então 38 no meia. Controle, passarei do 2228, bom dia, ciente da informação, Delta. Passarei do 2228, bom dia, sendo identificação, chegada TPIP 1, desce, mantenha nível 130. Estamos ainda a 60 milhas do ideal, vamos, poderíamos manter 170? Afirmativo, quando é ideal, desce critério 130. Ciente, então, quando no ideal, vai descer para 130, passarei do 2228. 8-2, chama torre 1-8, decimal 9-5. Dame 1895, obrigado, bom dia. Já. 9-0-4-1. Salvador, uma boa noite, voo 812, está na final da 28. Ano 812, tráfego avistado, autorizado, pouso pista 28, vento 150 graus, 029. Tá livre o pouso na 28, no 812. Voo na 041, decolado 013, controle de Salvador, 1 no 9, acima 8. Controle 198, voo 9041, obrigado, bom dia. Bom dia, Gol 9041, decolou, passa 1.200 pés. Gol 9041, contato radar na decolagem, saída São Vão, no nível de voo 360, com fim estacionado 5476. Formou 5476, Gol 9051. 9051, suba restrito uma centena por 30 milhas. Restrito uma centena por 30 milhas, Gol 9041. Controle TAN 38 no meia. Sim. Pequeno desvio à esquerda, pro 065, por 15 milhas já retorna a rota. Entendi. Channel 1910, call Tower now, 118, this is 995. 1910, Argentina 1910, establish IRS runway 28. Argentina 1910, continue approach, your report, Bernie Clear. Approach, 1910. Esquerda via Charlie Índia, portão 08. Charlie Índia pro 8, 1-8, 1-2. Salvador, o azul 10-4959, tá no ponto de espera, pronto. O 4959 mantém o ponto de espera guardando. Mantém o ponto de espera, 4959. Rua 9041, tráfego 1 hora 2.000 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 155, descendo até o nível 120, um rebote 320. 7, boa 910, clear to land, runway 28, wind 160 degrees, 01 knots. Runway, watch. Ok, clear to land, runway 28, Argentina 1910. São 38 no meio, autorizado Varna Pro, do Serra Vitor 362. Serra Vitor 362, São 38 no meio. Tá 3520. Tá 3520, Autorizado, espero que você não aposta no táxi. Aposta no táxi, deixa eu ver. Sérgio. Voo 9041, mantendo uma centena, agora vai lá na praia de letra. Gente, 9041. Voo autorizado, ele é manter para os 28. Ele é mantendo 2849, sem praia. Oi, porta quando estabilizado. Gente, 2500, 1092, autorizado ele é SX3 da 28, se a porta estabilizada, está 38 no meio. Rua 9041, tráfego superado, livre ascensão para 360. Livre ascensão 360, Gol 9041. 910, underground at 19, leave by left, via taxi Delta, Alpha, report to flow taxi Juliette. Delta Alpha. For the public, for Juliette, Athena 1910. Bom dia, voo no 173. Voo 173, bom dia, prepara a saída ação. Cogino, prepara a saída ação, voo 1, aguardando cópia. Voo 4959, autorizado a decolar pista 28, vento calmo. Levar autorizado 28, 49, sem grave. Voo 1173, pronto, cópia. Voo 1173 autorizado, Guarulhos, via Pesulo 10, Taubaté, nível 360, saída Sanvo 1, transição módica. Primeira curva à esquerda, transponder 5517. E o controle? 119.8. Autorizado, Guarulhos, via Pesulo 10, 360, Taubaté, Sanvo 1, módica. 98, para o táxi do Santos 3520, está com 162, autonomia de 2 horas e 20, já tendo Maceió. 520, autorizado táxi via parte 3, reporta antes daquilo. Parte 3, reporta antes daquilo. Do 4959, decoladas 21, controle Salvador, 119.8. Salvador 19.8, 4 anos de grave. Centro Recife, 1.25.1. Centro Recife, 1.25.1. 25.1, obrigado. Argentina 1910, maintain position before taxi Juliette. Maintain position before Juliette, Argentina 1910. Centro 3520, confirma a PUB autonomia, já está em nada. Autonomia 2 horas em Maceió. 2 horas em Maceió e... PB? 1.62. O Gol 9027 confirmando transponder 5... Desculpa, Gol 1173 confirmando transponder 5517. Transição Módiva nível 360. 5517, Módiva 360. É bom, pronto, busco o Gol 1173. Aproxima Coral, 4959. Será a descida para 110, passarelo 2228. Entendido. 3, Gustavo 3620. Assim, via Pat 3. Pat 3, 3620. Informação F, dando 07, autorização recíproca. 027, guarda cópia, prepara a saída da Aron. Confirme a saída. Argentino 910, approve tag. Flyer Juliette, gate 11. Juliette 11, 110. 3520, autorizado táxi via Kilo Alpha, reporta ponte para 28 na Golf. O Alfa reposta na Golf 2, 9027 para cópia. Afirma, está em cópia. O 9027, autorizado Recife, via peso 17. Nível 390, saída Aron, transição Aracaju. Primeira curva direita, transponder 5474. Autorizado 390, peso 17. Aron, então Aracaju, transponder é 474, curva direita, com 9027. É, controle de Salvador, 249, 59 da Azul, magnético agora 260, devido a desvios. Passarei 2228, autorizado LS, sexo da pista 28, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 2228.